maior pressão automotiva de Bujaru. Com a qualidade que surpreende. Que Trandinha treme tudo. Um exagero de som. As mixagens e o talento do DJ Afonso Mix. A pressão do DJ Neilson. A experiência do DJ Denis Super. E o show do Rogerinho Performático. Isso é Quitandinha. Deixa a dúvida, vai pra cima, treme tudo, o Neilson chegou, alô performático, sem copiar. Everybody's going to the party, have a rich Sandu, dá um grito que eu quero ver. Se tiver alguém do Leão aí, vai! Joga a mãozinha, joga pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai, vai. Vai agora! Aqui. Não curto mesmo rolê. E o metro respeito. Um abraço pra você, seu polícia. Tamo na área, tu sabe. Obrigado, meu sonho, a galera que veio especialmente lá de Bujaru. É pra curtir o som do rock doido. se envolvendo. Ela quer dar baba, ela quer o tipo sério. Ela quer o tipo sério. Rock doido, rock doido. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Fala minhas quintas de aqui. Glorinha dos Corpos, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Obrigado, viu, Anderson? O seu aniversário não poderia faltar. Quintandinha. Tá chegando o aniversário do Marinaldo. Quem toca em setembro? Quintandinha. Quem toca? Quintandinha. Quem toca? Quintandinha. Quem toca? Quintandinha. Meu irmão, não tem que falar mais lá. Bota essa parada pra doida. E bora, e bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Que o Neilson chegou. Cê sabe que o rock é doido. Vai, vai, bora, Zinho. Bora, Zinho. Passar com o dedo pro outro fazendo cara de mão. Passar com o dedo pro outro fazendo cara de mão. Passar com o dedo. Fala, Leandro Michel! Ela pede o telefone pra carona no final. Passar com o dedo pro outro. Passar, passar, passar, passar. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Passar, passar, passar. Quem vai sair daqui muito chapado, muito doido, faz barulho. Passar, passar, passar. E quem tá feliz, dá um grito. Passar, passar. Cadê as mulheres solteiras aí? Tem alguma aí? Tem. Vem o som! E deixa essa parada na batida, Neils. Dedinho das solteiras aqui. Tá na área, vai! Tá na área, vai! Vale isso, vai! Vale isso, vai! Vale isso, vai! Vale isso, vai! Vai deixando do guiado, deixando do guiado. Deixando, deixando, deixando, deixando, deixando, vai! Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido. Assista tudo, assista tudo. Toma, toma, toma, toma. Isso foi. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Chama na Brasil aqui com muito carinho. A toda a galera está aqui presente. Lorino Silva, Giovanni do Bagulho Doido. Você tá onde, Giovanni? Quintandinha. Você tá em casa. Leno da Rede Selva tá aí com a gente. Homem dos Corpos personalizados. Alô, Mazinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que lixão! Fala a verdade, vou contar. Meu parceiro que lixou, o Neto Xavier tá aí com a gente. Valeu! Toma, toma, toma. Marcos, toma, o Márcio Carequinha da 250 tá aí com a gente. Um abraço! O aniversariante Patrick Félix. Obrigado você, parceiro. Toma, toma, toma. O Ico Coimbra, o Rafael Lima, o Erling Amaral, Isabelle Martinez. Amor, já faz maior tempão que eu tô com saudade de sentir. Júlio do Ano Animal. Esse é covardia, não passa mais. Que lixão, o Neto Xavier, queria. Saudade de tu, saudade. Me diz. Eu só te peço, por favor, não me deixe. Meu parceiro Augusto Frangos. Está aqui com a gente, Augusto Frangos. Molequito, o Léo Santana do Capim, bora nem uso. Bora lá. Quando não quiser te mandar, você vai gritar. Isso, vai tocar, vai tocar. Quando não quiser te mandar. Sabe o que é? Quintandinha treme tudo. Então chega um pouco. Alô, Kiri Chá. E deixa eu pisar. E deixa eu pisar. Pé na pressão. Coisas da vida. O quê? O quê? Joga a mãozinha pra cima agora. Ela gosta dessa nostalgia. Liga tudo. Qual que é doido aqui, pai? Torcedor do Flamengo, dá um grito aí. Corinthians, faz barulho aí. Que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Bota essa parada pra doidar. Parada pra doidar. Tá liberado, Leandro da Rede Selva. Alô, Cris! Trocou meu nome. Obrigado, minhas quintonetes. Beijão pra vocês, viu? Vamos lá. Um abraço com muito carinho. A super gata, a Tayana, a Sabrina. Os primos. As primas, tudo certo. A família Zeca tá aqui com a gente. Um abraço. Consertaram o que fez. Leandro! Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós todos. Machismo gordinho, meu empresário, Neto Xavier, tá aí. Qual é o teu som? Quitandinho, que nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Alô, Loura, eu também. Super hot, vai, vai. Para que ela tá chegando lá no topo. E alô, seu polícia. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Ele não tinha canha, não, viu? Amor, você é meu também. Yeah. Super hot, vai, vai. Super hot, vai. Na mãozinha, na mãozinha, mãozinha pra Brasília. Mãozinha pra Brasília. Mãozinha pra Brasília. Mãozinha pra Brasília. Mãozinha vai, mãozinha vai. Alô, Leandro, me vê. Como é que é aí, pá? Segura que é aniversário do Anderson do Dola. Creios, opa, festa digna. Isso. O cara que tem consideração, respeito por nós, DJs, por nós. A ela que representa o movimento de carreiras e aparelhagens, Anderson. Obrigado, garoto, por ter você em nossas vidas. O cara que sempre apoia nosso movimento, papai. Tamo junto, não é isso, não é isso? Vamos lá, parceiro, meu parceiro Rafael. E a primeira dama Mara tá aí com a gente. E aí, Afonso Mixer. Olha só, Gugin, deixa eu aproveitar o embalo do vinho e abraçar meu parceiro Lailton Silva. Esse moleque que é fã incondicional da nossa guitandinha. Ele parceria também com meu parceiro Emerson, tá aqui com a gente. Muito rock doido na tua mente, né, Lailson? Tamo junto, meu irmão, tamo junto. Me bota pra cima, que me bota pra cima. Um, dois, três, vai. Para as mamas com o B, que eu vou levar essa pra viela. Leandro Rede Céu, manda bem. Tamo junto, Leandro Mix e o Leandro Sem Fronteira. Olha o meu parceiro, patrão Bilal, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Bilal. Segura, Guimar! Você e a Jaqueline, tá junto? Bora, Gaco! O carro é minha tropa do bairro 3. Guimar, pra não deixar dúvida. Tudo acontece lá no camarote. Quando ela toma catuca, quer balançar o pote. Arrepito do mundo. Olha só, o Gírio, meu parceiro Gírio Cebola tá aqui com a gente também. Ele é nosso nutricionista, tá aí, Jocha. Recém-formada, meu irmão. Tá aqui com a gente. Comemoração hoje. E aí, Maurício Silva? Ciro Ingrid do restaurante JR tá aí também. Bota pai doidão, é isso. 3, 2, 1, já. O bonde tá aí, hoje vai evento com ela. Ela vem que tô na terra. caralho, meu parceiro Aldo Amaral tá aqui comigo também. E aí, Aldo? Esse aqui é o teu segundo setor, né? A gente tá aqui, tá aqui. E aí, Aldo? Hoje vai arrebentar com ela. E a gente bota ação na terra. Preguiçona terra, ela preguiçona terra. Preguiçona terra, ela vem por cima, eu tô rebaiada. Ela bota uma contra terra, ela vem por cima, eu tô rebaiada. Ela bota uma contra terra. Caralho, mais um bem. Ela preguiçona terra. Preguiçona terra, ela preguiçona terra. Preguiçona terra, ela preguiçona terra. Essa parada é loucura do Bládia. Vai, vai, vai. Tem louca de bala, maluca de bala. Oi, toma, toma, toma, bateada. Oi, toma, toma, toma, bateada. Vem louca de bala, maluca de bala. Louca de bala, maluca de toma, toma, toma, toma, toma, toma, madeira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O piranha, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Patrick, o parceiro Bruno está aqui presente com a gente também. O meu parceiro Ícaro, do melhor restaurante de Bujaru. Quintandinha! Ei, meu irmão, se chega em Concórdia, tem que ter baile. Joga a mocinha pra cima, quem já solteira a mocinha pra cima. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate e diz assim, assim. Mas PR quer tchau pra ir. E tchau? Peraí que eu vou ensinar. Peraí que eu vou ensinar. Assim, assim, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, tá ali na palma da mão, assim. Hoje. Peraí que eu ainda não ensinei, Dudu. E joga essa mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima, Leandro. Leandro, Leandro, assim, assim, assim. De copão na mão. Cê quer o quê? Só quero ver as piranhas e curtir. Que ela é? O quê? Mandou a mina. Joga a mãozinha pra cima, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu carinho. Ao meu parceiro que lixou, daí igual a gente. Leandro, você, vamos lá, vamos lá. Deus, gerente de tabaco. Parceiro gerente de tabaco, ele, o Neto Xavier. Aí, Kívia, tão juntinhos hoje na Guina de Concórdia. Bora assim, assim, assim, assim. Vai, vai. Bora assim, assim, assim. Afonso assim comigo, assim, assim. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viela. Mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão assim comigo, assim. Tchá, tchá, tchá, vai. Vou ensinar, vou ensinar. Vamos lá. Quero ver vocês bem alto. Vocês, vocês, vocês. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. O quê? Tapa os ouvidos, mas consigo escutar ele. Sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te vocês. Ver. E o mundo? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Aqui, é. A covardia superando a pureza. Oi. O inimigo usa forças que quero eu vi bem alto, quero vir bem alto. Filma aí, tia de vocês! O quê? Vale ou não vale? Vale ou menor? Vai, vai, bora assim vai, comigo vai, assim. Vai. É. Ela com. Eu quero vir mais alto de novo, de novo. Meu. É. Eita, Leandro Mixer. Do jeito que o Jorginho Motos dá valor! Bota essa parada pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, bota pra cima, pra cima, Rogerinho! Bora no aquecimento assim! meninas. E aquece assim, assim, assim. Aquece, aquece, aquece, aquece. No trás do dois assim. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? E tatuagem se. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. Quem tá solteiro, quem é sincero, quem tá feliz. Assim, um, dois, três, vai. O que é isso? Meu parceiro Guimarães, Jaguelinhos, Pedrinhos. Padrinhos do DJ está aqui com a gente. Bora, Rogerinho, Rogerinho, Rogerinho, Rogerinho. Aquece, aquece, aquece, aquece, assim, assim, assim. DJ KR3. Assim, assim, assim. Vai aquecendo pras novinhas. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece essa parada. Aquece, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Afonso KR3 tá mandando mais um beat envolvente. Com a garrafa transparente. Agora quem sabe vai cantar comigo assim. Eu vi o mano sentado lá na espada. A humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha aqui no salgueiro bolado. Naquele clima portando fuzil AK, K, K, K, K. Como é que é? K, K, K. Vamos lá, Leandro, vamos lá. K, K, K, K, K, K. Tá seguro, tá seguro. Não é à toa que esse som é denominado som dos moleque doido. Parceiro Juan está aqui presente. Vem ali, bora Juan. Um abraço, você e a Raíssa está ali presente também com a gente. E aí, domador? É muita onda! Leandro, essa aqui foi premiada, sabe o quê? A carreta revelação de 2018! Do estado do Pará! Troféu e tudo, garoto! Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E aí? E os amigos, profissão perigo. De quero ouvir vocês. Se o ritmo é assim, eu vou pro baile. Do quê? Uma padrinha não. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você vocês gosta, eu te deixo citada, te levo pro meu que te toca viraca. Quero ouvir, quero ouvir. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem tá feliz dá um grito. Quem tá solteiro também grita. E que tal se o Neilson deixar na batida desse jeito, Leandro? Quem tá solteiro, mãozinha pra cima. Quem é sincero, mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate, bate, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Eu quero ouvir vocês gritando, gritando, cantando. Três, dois, um. Como é que tá? Como é que é? Cheiro de perfume bom. Do Paysandu hoje aí, tem. Não, senti bem fraco. Quem é do Clube do Remo dá um grito. Quem é do Paysandu faz barulho. Quem é do Clube do Remo dá um grito. Clube do Paysandu. Clube do Remo. Quem é corno grita. Quem já chifrou grita. Quem vai chifrar grita. Quem é rock doido grita. Pera que eu não ouvi, Leandro. Pergunta de novo aí, como é que é essa parada? Chifrou, já levou, como é que é? Quem é corno grita. Quem já botou chifre grita. Quem vai botar chifre grita. Quem vai amanhecer grita. E aí, quem quer o som do rock doido grita. Aí, Leandro, fala. E se o corno ligar e falar assim, baby, alô? Não, peraí, isso tá muito fraco. Se o corno ligar pra menina e falar assim, baby, alô, tudo bem contigo? E bora assim, e bora assim, assim, vocês. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Quero ver vocês. Pus lá pro carro que você vai ver. Hoje vai ter. O quê? Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Ela senta ou não senta, hein? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Olha só, Gugin, deixa abraçar também com muito carinho. Meu parceiro Loirinho Silva tá aqui comigo. Ele, meu parceiro Giovanni. Toda a galera bagulho doido, tá 100%, tá 1000 graus, tá comigo. Tamo junto, tamo junto. Quem tá solteiro joga essa mãozinha pra cima, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro. E aí, Guinho, show, bola Neto Xavier! Bora sim, gordinho, do bagulho doido. E bora sair do chão, quero ver vocês bem alto agora. Gosta de sair com a mulher do outro, levanta o dedo! Vou perguntar de novo, hein? Vou perguntar! Vocês! Assim! Qual é a mulher que gosta de pegar o homem da outra, levanta o dedo! Tá faltando aquela sequência que faz a gente chorar no copo. Aquela sequência, Leandro! Aquela sequência que te machuca de verdade, Afonso Mix! Posso? Mas eu vou tocar da forma que ela tem que ser tocada. Ó! Oh. E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E quem é sincero pra gente dar mais fuleira, pra gente fazer o show. Joga a mãozinha lá pra cima e bate na palma da mão que eu quero ver. E bate na palma da mão que eu quero ver. Vai, e vai! 3, 2, lá vem a primeira! Como sonho bom. Vocês, o quê? E logo o quê? Que? Você é o Mazinho, toda a galera segue pra gente. Obrigado, é sempre nós, viu, galera. Vamos lá. Reconfiguração, viu, Mix. Deixa eu mudar essa parada. E agora? Quem sabe vai cantar vocês. O quê? Ainda bem que o notebook é o teu, viu. Tem que ser só pra te amar. Agora, Leandro, dá o ar da graça, Leandro! Olá. Isabela Martinelli, obrigado! Olá. Obrigado pela mais uma para moral! Obrigado, Jéssica! Valeu, vocês! Faz parte do círculo de amizade! Aqui, nós! Não é de hoje, papai! É muitos anos ainda, e os E Tandinha! E aí? Já deu o show, galera! Meu parceiro Anderson, obrigado, viu? Você tá no berço, garoto! Então deixa que o Neilson vai desse jeito! Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei. E assim? Sem te procurar, foram tristes dias que... Aí o Neilson vai machucar! Só vocês! Vocês! Eu quero um. Você quer o quê? Eu depois de quê? E o quê? E eu? problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Tem que tocar a dança! Quem tá solteiro, mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima! E canta comigo, e canta comigo assim, assim, assim. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não vou. Cê quer? Só quero que você me diga. O quê? Se me ama ou se não me quer mais. Mas eu não quero essa aí não, eu quero essa aqui. Essa daqui bem forte comigo assim. Hoje eu vou te provar. O quê? Toda noite, toda noite, toda noite. Essa distância me mata. Yeah! Eu quero ter você de novo aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não me diz o teu nome. Acho que os dotes vão viajar. Eu quero te amar e ser feliz. Eu vou baixar, eu quero ver só vocês com Gorja. E dizer a você. Vocês agora! Meu amor! Só vocês! E se foi? Se. Sofrendo! Sofrendo! E a nossa? Não tem que ter um filho. Joga! Nunca me mata. Se quer o quê? Eu quero ter você de novo. Isabelle Marchinelli, daí com a gente, né? Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar. Bora seguir, meu irmão! Logo mais se lê. Dizer a você. Canta aí com glória! O quê? Cláudio, tá aí com a gente, Roberto, Fabrícia, Daiane, Genatinho, Mariana, Lívia, você. Toda a galera com a gente, obrigado, viu? Alô, Minas Quintonetes, beijão! Para Maciel! E a nossa nutricionista, tá aí com a gente, alô, Thaís Rocha, você e o Júlio do Uno Animal! Para Leandro! O tempo passou, resolvi não mais sofrer. O Neto Xavier, meu empresário fortíssimo, meu empresário. Bora lá, Neilson! Banda, banda, banda, Hendrix. Meu parceiro Alailton Silva já está no rock doido. Ele que é fã de montão da Quintandinha. Juntamente com o parceiro Gêmeos. Obrigado, meu parceiro Louro, lá do Tony, também daí com a gente. Travi, tamo chegando lá. Já vem, André! A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Hoje eu sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Vamos lá! Quero, quero. Quintandinha!